Controle Maceió, muito bom dia, ou boa noite, 34. Estamos ainda em contato com o centro. É, nossa intenção é o RNAV, eu te chamo quando liberado, ok? Todos na escuta do Estilete Novembro. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Juliette Novembro, autorizado. É, confirme, senhor. Autorizado. Do pátio 3 até o portal 5. Sim, senhor. Reporta o tempo. Paulo, Salvador, muito bom dia. É o Webjet, Whisky, Juliette e Uniform. Solo Salvador, muito bom dia. É o Webjet Whisky Juliette Uniforme. Juliette Uniforme, prossegue. Juliette Uniforme, prossegue. Whisky Juliette Uniforme, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1. Box número 10, né? Autorizado até o 10, Juliette, uniforme. Ciente, iniciando o reboque até o box número 10, uniforme.